Sejam bem-vindos a mais um programa Viver com as Cheias. Hoje iremos falar de um tema muito importante: mulher e gênero. No sul de Moçambique, as mulheres dirigem a maioria das famílias, uma vez que a maioria dos homens trabalham nas minas sul-africanas, fato que lhes deixa com muita responsabilidade. As mulheres são mais da metade das pessoas que são afetadas pelas cheias. É importante que as suas necessidades sejam atendidas e os papéis importantes que desempenham sejam reconhecidos. Neste período de recuperação pós-cheias, muitas mulheres cujos maridos encontram nas minas sul-africanas, outras que são viúvas, conseguiram lutar contra os desafios que as cheias causaram. Visitamos o centro de reassentamento em Xiaquelan, onde a nossa equipe de reportagem entrevistou duas senhoras e cada uma conta a sua história, como conseguiu salvar a sua família. Nani Beatriz Aurelio Stoy. Alô, kutwa lile swako andambile yata. Vai chayelile tani ile swako umbiwe brigada lile umvitano waka swako NGC. A NGC skoti ile swako ihlohlotela swako humani ile swako amatimata. Kaku umaka hina ni vana va hina skoti ile swako hi zama ku tsutsuma ni tinhundzu. Manje ke komi na hi kombetela ku kuma swako swi nga hi teka swi hi tsutsumisela lomu va ngeti a hina ni koka xihakelana. Hikuva swi kotile swa ku hi huma ni vatsongwana va hina hi ta hi ta tshama ku lomu va nga hi komba kona. Mina ni hume ni li noxe hikwalaka ka mi ni muzani wa malovile. Ni huma ni vatsongwana. Swi ku tikelile ku huma na vona hi ncini marilanganya lowu nga tiviwi ma kumile. A swi ni vevukelanga, swi kumeke swi ni tikela hikwalaho ka matransport hikusa a loko se ku sungule ku tsutsumiwa kumeke swa ku timovha a ti kona. A timovha ta durha na tona vo se ni zama ku ni suka ni vatsongwana hi laha ni suka ko hi minenge hi ze hi ta kuma a timovha a Bayro lana hi nga ze hi kuma swa ku hi ta kuma xipfuno ko xa timovha. Ka munhu wa ndhambi ni yo huma mina noxe ni vatsongwana ku a ni ni wanuna. Wanuna a ni ve na yena ni tswalise vana ni tshikile no undla vana lavaya hi wu noxe. Loko ni sukile no khometela swivanani swa mina ni tsutsuma. A ni tsutsumanga ni nchumu vhele ku leswi ni nga kumeka na ha ku huma ndlwini ku veleka. Ni yo ku zama ku manya swivanani ni ku laha ni nga ta fika koho. Loko ni fikile va fike va ni lomba swibalwana swipahlana ni kota ku ni mbonya xin'wanana lexi ni nga li na xona ni leswi swin'wanyana. Se ni ta ndlela fika kona ni tshama. A ku sukela ka kolano i ncwini leswi nga ta swi ku vekile embilwini hi mayelana ni ku u kota ku tsutsuma ni vatsongwana xikan'we u fika laha u tlhela va hlayisa tisweswi u lo wansati u lo wexe ncini leswi swi mbalakile hi mayelana leswi. Eki mina na hlaya leswaku ni jurarile leswaku hambileswi ni nga vona leswaku ni hluphekile ni vatsongwana ku ni wansati. Ni fanele ku vatsongwana lavaya ni va hlayisa hi laha ku lavekaka hi kona bodi ku nga laveki hi ku swi nga fiki hi ku rhandza ka nawa ku hlayisa ntsongwana ku komu ni nga xisiwana. Ni swi kotile swa ntsongwana luya loko ni mi hlayisa loko a kula emundzuku wa mina se mbilu ya mina ni bye swona bodi ni cukumeta vatsongwana lavaya. Laha ni nga kona lexi ni nga ta dla xona tende ni va hlayisa hi ku mundzuku ni ta pfuneka. Como podemos acompanhar na reportagem, estas senhoras com esforço próprio conseguiram desafiar as dificuldades, salvando assim a família. É verdade que algumas pessoas ainda não acreditam que as mulheres são capazes de desempenhar um papel muito importante na sociedade, assim como na tomada de decisões que possam ajudar no desenvolvimento da comunidade. O reconhecimento e a valorização dos esforços que a mulher faz é vital para que a mesma se sinta importante e incentivada. O coordenador dos assuntos de gênero na Zona Sul, no Forcon, Gerson Norte, falou acerca do nosso tema. Indo concretamente à mulher nesta nossa sociedade, portanto aqui nesta zona do Xokwe, ela é uma pessoa que assume muita responsabilidade a nível da sociedade e a nível da família, porque como é praticamente hábito, os homens aqui, eles vão à África do Sul para trabalhar e as mulheres, elas ficam a segurar as suas famílias, seguram os lares. É verdade que elas sempre residem na casa da família do marido e muitas vezes podem estar sob responsabilidade ou tutela dos sogros. Contudo, elas têm assumido papéis muito importantes e podem não tomar decisões definitivas, mas elas contribuem bastante para que essas famílias existam e resistam a diversos desafios. Pensando numa situação de cheias, a mulher, ela tem que saber informar-se sobre o que está a acontecer e pensar como agir. Muitas das vezes não são os sogros que trazem essa notícia para casa. Ela sai, vai à machamba, ela conversa com a vizinhança, tem o seu grupo social onde trocam informações. E muitas vezes ela é que leva esta informação para casa e consigo algumas ideias sobre como agir durante uma situação desta natureza. E ela pode propor essas ideias ali no seio familiar por formas a agirem e se salvarem. Podia deixar um conselho para a comunidade, se calhar que não tem esta valorização com a mulher. Nós precisamos começar a aceitar que a mulher tem um papel muito importante e que se ela não estivesse conosco, a mulher, há uma lacuna muito grande e a se notar como se sente agora. Uma lacuna, simplesmente por não se valorizar, ainda que esta mulher exista, mas ela ainda é desvalorizada o seu papel na família e na sociedade. Mas precisamos aceitar que essas mulheres, elas é que são gestoras deste projeto que é família, que é sociedade. Se formos a olhar em nosso redor, a maior parte dos empreendimentos, dos pequenos negócios que sustentam as famílias, são conduzidos por mulheres. As grandes criações, elas vêm das mulheres. Então é preciso valorizar as mulheres. É preciso acreditar que elas estão dispostas a participar nesta luta de desenvolvimento, estão dispostas a participar nesta conjuntura que pretende fazer mudanças para o crescimento da nossa sociedade. Então, se começarmos a encarar a mulher como uma parceira que também tem um papel importante, nós poderemos ver mudanças na nossa sociedade, poderemos ver o crescimento e poderemos aceitar que a nossa sociedade possa realmente desenvolver e atingir níveis que nós pretendemos olhar, não de muito longe no futuro, mas olhar esses níveis mesmo na proximidade do presente. É importante que as mulheres tenham várias oportunidades para contribuir nas várias atividades. Assim, estaremos a garantir que a nossa comunidade tenha mulheres competentes. Foi assim que fizemos mais um programa Viver com as Cheias. Falamos hoje acerca de mulher e gênero. Muito obrigado pela atenção dispensada. O próximo encontro fica para o próximo programa.